antes de seguir o meu coração, quero entrar em tua presença, mesmo que pra mim pareça até ser bom, eu prefiro ouvir os teus conselhos. Sei que em ti está o sim e o amém, e em tudo tu cooperas pro meu bem. Eu confio em ti, creio, teu amor não falha, sabes o que é melhor pra mim. Eu confio em ti, creio, teu amor não muda, estarás comigo. Cheese.